Papapá, Charlie, Oscar, Alfa, alinhar e manter pistão zero. Visando manobras para decolagem, Charlie, Oscar, Alfa. No 869 aos 47, direito no 211. 219-869. Tá pronto, Thiago, já será. Deus te aguarde. Ali, Oscar Alfa, decolagem autorizado, 95 para Zoró, 5 nós. Vitor, vai cruzar e alinhar e manter, pistão zero. Load short, runway 10, Alpha, Victor, X-ray, load short. Alpha, Victor, X-ray, change your transponder code to 1441. Oscar Alfa, decolar aos 48, controle 1198. 198, Charlie Oscar Alfa. Foi Salvador, voltando 3560, estabilizado LS, X-ray da pistola zero. 3560, cheque trem, livre pouso, 160 graus, 7 nós. Machado travado, livre pouso, pistola zero da 3560. Zero, confirmando, livre pouso no 095 zero grau, 5 nós. Livre pouso, pistão no 0, 3560. O 1169 está na escuta da torre? Prossiga na escuta. Por gentileza, poderia taxiar um pouco mais à frente? Ficar muito próximo do outro aeronave, senhor. FM? Vou ficar muito próximo da próxima da aeronave da frente aí. Perfeito. Romeo Alpha Victor XZ, line up and wait, runway 10. Alpha Victor X Ray Tower. Line up and wait, runway 10. Okay, send your score code to 1440. 1440. B560, solo 52, direito no 211. Direito 211, confirma? Afirmativo, no 211. Victor X-ray clear to take off runway 10 in 180 degrees, heading up to QNH 1014. Nono 69, alinhar e manter. Bem, Mateo 10, boa, nono 69. Romeo Alpha Victor X-ray, airborne at 554, now Salvador 119.8. Salvador 119.8, bye bye. Salve 2231, tem condição de avançar um pouco a aeronave, permitindo passagem da aeronave reta agora? Afirma 2231. Bom aqui, amigo. Meia nove, decolagem autorizado, no 5 graus, meia dúzia. autorizado a decolagem, dando zero para o Golan 169. Salvador, boa tarde, 6217, está alinhar e manter. Controle 198, boa viagem. 198, boa noite, menor agora. 2231, muito grato pela colaboração, apoio do Tona Lerma. Posso estar ali, mantém, 2231. Sete, decolagem autorizada, pista no zero, não 50 graus, 59. Que bravo isso, prossiga. Livre, chame táxi. Sete ao 01 no controle 198, boa viagem. Tá nível 2-3 não, Charles? 2-3-1, decolagem autorizada, 950 graus, 7 nós. Teve decolagem, 3-1. W, escrever está, te chamo para ingresso. Olá, 231903, controle 198, boa viagem. 198, boa. Peço, isso, Bravo, isso, reporte alinhado e pronto, capitão, nossa. Torre Salvador, boa tarde, para 3890, a 2 milhas do Índia Serra. Trem baixado, checado. 3190, livre pouso 10, 950 graus, 59. Sente autorizado o pouso, para 3190. Tem a posição. Torre Salvador. Boa tarde, a 35491, estabilizado ILS, pista 10, 4 milhas de certo. 35491, é Porto Serrano, Baixada Chicago. Porto Serrano, Baixada Chicago, 35491. Papão, meu, Whisky Bravo Whisky, decolagem autorizada, pista 97, 95 graus, 612. Informo que após a decolagem vai manter pro até 3 mil pés. Whisky Bravo Whisky. Palmeiro, isso, bravo isso, decola o 08, mantém a força 3.000, chame o controle 19.8. Mantém por até 3.000, 19.8, isso, bravo isso. Passou externo, baixando checado, 5491. 5491, livre voo 10, 95 graus, 59. Livre voo 5491. Confirmando livre pouso 10, 95 graus, 79. Livre pouso 5491, tá tripulado. 491 aos 12, direita, 1211. Direita, 1219. 1211. 1211. Torre Salvador, boa tarde, Xanem 6210, 2 milhas de Estela. Boa noite, 6210, 1970 graus, 8 nós, cheque o trem, livre pouso no zero, o ajuste no zero, 4. Ok, livre pouso no zero, trem standby, informando a baixa de travado, 6210. Boa tarde, eu sou 4919, ponto espera. 6919, ciente, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 6919. Baixa travou, 6200. Livre pouso, 510, o vento. 150 graus, 59. Livre pouso, 6200. No 9, alinhar e manter pichão no zero. Zero, 116, direita, 1211. Direita, 1201, 6210. Decolagem autorizado, 950 graus, 59, o ajuste no 014. Livre decolagem, azul, 6909. Salvador, 1. Bomba 1-1, táxi autorizado, reporte na interseção. Autorizado, táxi, reportará. 6999, decola aos 18, controle 198, boa viagem. Controle 198, azul 6999, obrigado. Patrulha 03. Prossiga, patrulha. Possibilidade de manter no máximo 510 na paralela até Estela Mares, na sua escuta? Confirme a localidade? Vai até próximo aí, Estela Mares. Ok, tá. Pode prosseguir via linha litoral. Pode prosseguir via linha litoral e o patrulha 03 vai sobrevoar Estela Mares, não é isso? Não, o patrulha solicita, está fazendo escolta sobre a paralela e vai manter a paralela. Depois o outro é a Mário. Ok, pode prosseguir aí próximo ao aeroporto, próximo à paralela, na minha escuta, o patrulha 03. Na escuta permanente, ok? Mantendo sua escuta permanente, patrulha 03. Cuba 11, livre alinhar e decolar a partir da intersecção. 5 Salvador Tower, good evening, 3524, coaching holding point, runway 10. Salvador Tower, 3524, good evening. 5241. Line up and rate runway 10. Line up and wait, runway 10. Line up and wait. Line up and wait. Rumba 1-1, decola aos 25, controle 19-8, boa viagem. 1-1, 19-8, grato, boa noite. Quatro, decolagem autorizada, pista 9095 graus, menos 5241, clear to the core from the 10, 50 degrees, 7 knots, QNH 1014. Clear for takeoff, 5241. Torre, Salvador, Gol 645, final satisfatório. Time que modulou, que chamou a torre? Gol 645, final normal, igual. Okay, 645, boa noite. Livre pouso, pista 10, 1500, 59. Boa noite. 524, 341, no Office 28, controle 198, boa viagem. 5241, airborne at airborne 28, now Salvador 119.8, trip. Ok. The party control 119.835241. Thank you, have a nice weekend. O Patrulha 03 mantém a linha litoral e aguarde para prosseguir de novo para o sobrevoo, ok? Eu tenho pouso, tenho aeronave para pouso na pista 90. Gente, o Patrulha agora é na linha do litoral, inclusive vai manter aqui, tá próximo ao hotel Devine. Ok, mantenha, estou visual que está mantendo a linha do litoral sul, mantenha e aguarde para prosseguir. Gente, mantendo a linha do litoral sul e aguardando para prosseguir, Patrulha 03. 645 confirmando, livre pouso, pista 90, 950 graus, 59. Livre pouso, vai salvar, mano. Meia, passando o externo, baixar e pra lá. Gente, o voo no ano 66, continue na final, tá 1-0, é o número 2 para o pouso. Temos um tráfego à sua direita, na linha do litoral, um helicóptero, mantendo 500 pés, não vai interferir no seu pouso. Aguarde, pista livre. Sente, aguardando o 1-66. No 645 no solo 31 no ao livrar direita 121 décima 1 21 645. O voo no 166 livre pouso na 10 vem até 150 graus 59. Livre pouso na 10, gol 1-1-66. O Yankee Golf, a intenção é sobrevoar na paralela, confirme. Negativo, acabou agora a nossa escolta, estamos, já chegamos ao destino, vamos retornar para pouso no Grael. Visual com o Boeing da Gol à sua direita, já na curta final, da 1-0. Visual com o mesmo. Ok, então prossiga diretamente para o pátio do Graer, informa o tráfego, um Airbus da TAM a 1-0 milhas da cabeceira 1-0, agilize as manobras direto para o pátio do Graer, o Yankee Zulu Golf. Sim, utilizando para pouso direto no pátio do Graer, patrulha 03. Oi, Salvador, boa noite, 69, boa noite, está se aproximando para a entrada, pronto. Ok, o voo no 869, agilize o táxi, alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, voo no 869. Patrulha 03, informe no solo controlado, pátio do Grau, é? O vento é 1,50 graus, 5 nós. Ciente, informará no solo controlado para o pátio do Graer, patrulha 03. Gol 1166, seu solo aos 33, solo 21, 1. 21, 1166. E o gol no 869, decolagem autorizada, da 10. O vento é 1,50 graus, com 5 nós. Autorizado, decolagem da 10, gol no 89. Torre Salvador, TAN 3894, vai passar em Da Serra, baixado e travado. Ok, TAN 3894, aguarde pista livre, Boeing 737-800, da Gol iniciando a decolagem, da 10. Tráfego adicional, um helicóptero, aproximando aqui para o pátio 4, fica aqui próximo à cabeceira 17, não vai interferir na sua aproximação, aguarde pista livre, o TAN 3894. 7, TAN 3894, aguardando pista livre. TAN 3894, livre pouso na 10, vento é 1,60 graus, com 4 nós. Livre pouso na 3894. O voo no 869, decolar no 35, chame o controle. É 19,8, boa viagem. 19,8, grato. Patrulha 03 já no solo? Ok, informe controlado. Patrulha 03 aos 36, seu solo, frequência livre ao estacionar. TAN 3894 no solo aos 37, ao livrar à direita, 1211, o solo. Livra à direita, solo 211, TAN 3894. Hello, good evening, Condor 077, we are not ready. Good evening, Condo 077, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, with 09 knots, Condo 077. Condo 077, we are not ready, I say again, we are not ready, and holding position, call you when ready. Okay, Condo 077, report when ready for departure. Condo 077, ready for departure. Okay, Condo 077, clear to take off. Runway 10, wind 140 degrees, with 06 knots. Runway 10, clear for takeoff, Condo 077. And Condo 077, confirm departure, 119.8. It's correct, sir. 119.8, affirmative. Thank you. You're welcome. Salvador, boa noite, eu sou a 3567.0. Tan 3567, boa noite, alinha e mantém a 10? A linha mantém a pista 0 da 3567, tá ali a decolagem da 10, o vento é 140 graus 59. Salvador, azul 4206, pronto, considera se mandar. O azul 4206, a Lima tem a 10. A Lima tem a 10, azul 4206.